360, decolagem no zero, curva direita, perfil de saída da EL, Leda após voo DCT Irume, intercepto Super November 857, voo após conforme a rota, aciona 5464, controle 199.35. Autorizado nível final 360, decolando da 190 com curva direita, saída da EL, Leda Irume. O controle em 119.35, transponder 5464, cotejou Ocean Air 6211 na 05. Correto, Ocean 6211, reporta pronto para iniciar o push. Encontrar quando pronto, Ocean Air 6211. T597 autorizado iniciar portão 03 de aporto tanque. Ciente da 3597. Olá, Salvador, bom dia. Xanar 6225, informação Fox, Norte, autorização Brasília. Ciente Xanar 6225, prepare a Arbora Alefa, guarda cópia. Arbora Alefa, prepare a cópia Xanar 6225. Rio 5975, solo ao 01, livre à direita, chamação. 1, 2, 1, deixa uma ouro, boa. Salvador, bom dia, o 3153, quanto espera da 1053, pronto. A 3153, autorizado a linha de decolar 1-0, vento 1-60 graus 049. Autorizado a linha de decolar 1-0, tá 3597, táxi autorizado via Índia, ponto de espera, chama a torre, 198-695, ajuste no 08, bom voo. Certo, Alcestan 35, no sétimo. Sol, Alcestan 38, 9 anos, se estiver em disposição 2. Após o companheiro liberar o setor autorizado, Alcestan 3890. Alcestan, sala posta, aeronave da APA. Se estiver em disposição 03, autorizado, Alcestan 3890. Roxana 6225, cópia. Roxana 6225. Brasília, nível 380, via perto do 17. Da coluna 0, curva direita, arbora Lefa, perfil de saída. Roxana 5462119-3535. Cruzado Brasília, nível 380, via Perzulu 17, decola da 10, primeira curva direita, arbora LF é a subida. 5462, o código transponder, 11935, frequência do controle. Posição 07, Oxenar 6285. Correto, Oxenar 6285, chama pronto. Chamarei, muito obrigado. Oi, Salvador, bom dia, 1973, vai passar externa, externa. Sente Rio 5973, já avistado, autorizado por 0, vento 160 grau 049. Autorizado por 0, 1973. Essa 3597, pois Boeing 737 na curta final 10, ali mantém a cabeceira 10. Nova passagem do tráfego, ali mantém na 10, tá? 3597. Circuito 73, sala 09, linha direita, estimação, número 21, decimal 1. Direita, 121, nono, obrigado. Sala 7, 32, 90, 7, 1, 4, 7, Alterna Fortaleza com 3 horas e 23. Ok, táxi copiado. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1, não, noite, decimal 95, ajuste na 09. Bom voo, tá 3890. Direita, Índia, ponto de espera 09, 3790, obrigado, bom dia. Solo Salvador, é o Rio, 5973, Vanda Picha, não se escuta. Bom dia, Rio 5973, táxi autorizado via Alfa Quilo, parte 3, posição meia dúzia. Alfa Quilo, parte 3, meia dúzia. Bom dia, 63890, autorizado alinhar e manter, cabeceira na 0. Salvador, bom dia, Azul 4069, informação Foxtrot, autorização. Azul 4069, aguarde. Na sua escuta. Azul 4069, pronto, cópia. Azul 4069, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via Upezulu 10, após conforme rota, nível 340, saída da EU, Leda Módula, transponder 5463, frequência do controle de Salvador 19.35. Ok, estamos autorizados para Campinas, nível de voo 340, Upezulu 10, rota do plano, da EU, Leda Módula, 5463 no transponder. E o controle 11935, azul 4069, gate número 9. Cotejamento correto, azul 4069, apenas confirmando após decolagem de curva direita. Direita, senhor, azul 4069. Correto, chegou em ponto para puxa, acionamento, azul 4069. Formaremos. bem questionamento para 069 no norte. Azul 4069, autorizado para feedback acionamento, chame para táxi. Chame. Salvador 6225, autorização de puxa acionamento, portão 7. Na 6225, aguarde. Tempo 6225, senhor. Salvador copiou, 6225, do Xané, puxa acionamento no 7. Gente, o Xané 6225, coordene com a equipe do solo para feedback simultâneo com o azul na posição 09. Gente, concorda lá. Xané foi para ataque, o Xané 6225. Bravo, ataque, 25. Xané 6225, eu sou. O Xané 6225, solo Salvador. solo 61-6225. Tá com 123, são 3 horas e 15, hotel na Goiânia. Ciente, Oceané 6225, autorizado o táxi para ponto de espera, pista 10, via Pátio, taxi Índia, quando lá chame torre em 18.95, ajuste de altímetro 1018. Pátio 1895, obrigado. Oceané 6225. Terra Bravo, Romeu Papa, autonomia de 4 horas e 30 minutos, POB 1002. Índia Azul 4069, táxi para posto de espera, pista 10, via Pátio Índia, número 2 para decolagem, quando lá chame torre em 18.95, ajuste de altímetro 1098. 1098 no ajuste, Pátio Índia, segue número 2, 1895, 4069, bom dia, senhor. Salvador, bom dia, Gol 865, informação forte, autorização Brasil. Boa noite, 65, quem tiver informação Fox? Afirmativo, senhor, sentido Fox. Boa noite, 65, ciente. Aguarde coordenação do nível de voo, qual foi o nível solicitado? 360. 360, ciente. É 225 Ocean, Watch Pair da 10 da porta de decolagem. Chanel 6225, a linha decola da 10, vento 170 graus com 7 nós. Linha decola, 6225. Pronto, cópia? Afirmativo, prefeito. Boa noite, 65, autorizado para CA Bravo, Bravo Romeo, via Upper Zulono 7, após conforme rota, nível de voo 360, saída Arbor, transição Electra, código transponder 5473, frequência do controle Salvador em 119.35. Brasília, via Upper Zulono 7, após conforme rota, autorizado 360. Saída Arbor, transição elétrica, 5473, transponder, 119.35, é o controle, Gol 865. Correto, Gol 865, chame pronto para acionamento pushback. Bom dia, Azul 4069, ponto de espera, 10, pronto. Bom dia, Azul 4069, ali mantém 10. Ali mantém Azul 4069. É. 25, decolado 126, chame controle 19.35, bom voo. Trabalho 35, obrigado. 865 no 08. Gente, Gol 865, autorizado pushback, acionamento, chame para táxi. Chamar a táxi, Gol 865. Zero 69, livre decolar da 10, vento 170 graus, com meia dúzia de nós. Iniciando 4, 3, 4, 4, 4, Do Bom Dia, Azul Alfa, X-Ray Delta. Alfa, X-Ray Delta, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa, X-Ray Delta, está no Pátio 3, posição 4 Romeu. Solicita reboque para a posição 1 do Pátio Principal. De Alfa, X-Ray Delta, autorizado o reboque, reporte para ingressar no Pátio 1. Afirmativo, autorizado o reboque, chamará para ingresso o Pátio Principal. Alfa, solo Chanel 6219, bom dia. Pushback acionar no portão 5. Chanel 6219, autorizado pushback acionamento, chame para ataque. Decolada 229, controle 19.35, com voo. 19.35, bom dia. Salvador, bom dia, Sideral 9970, LS 110. Bom dia, Sideral 9970, reparte externo. Passará. Passa externo, baixado de checada, 9970. 09970, livre pouso na 10, vento 180 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 8. É livre pouso na 10, no 0 no 8, 9970. táxi 1865, 169 a bordo, 3 horas e 30, alterna Palma. Gol 1865, autorizado táxi como número 2 para decolagem, via Pátio e Índia, temos a aeronave da Avianca, o Airbus na sua frente. Cliente, atualizou algum tráfego, Pátio e Índia, gol 1865. Gol 1865, quando lá chega a torre 1895, altimetro 108. Meia 219 para o táxi, 3 horas e 50, Guarulhos 131. Cliente, Oceané 6211, autorizado táxi para ponto de espera, pista 10, via Taxiway Índia. Quando lá, chame torre 18.95, ajuste de altímetro 1018. 1018, ponto de espera 1895, 621. Corre Salvador, muito bom dia, Azul 2775. Azul 2775, prossiga. Final da 110, talvez não consiga estabilização, caso não consiga para pousar na 110, solicita entrar na tela do vento a 17 e girar base curto para 17, ok? Gente, informe intenções o 2775. Positivo, o 275 provavelmente vai estar estabilizado, se não, entra na tela do vento da 17 e gira base curto, obrigado. Cliente, pista 17 livre e pista 10 livre também no momento. Cliente, grato, 7. Torre Salvador, bom dia, chamei 6211, próximo ponto de espera, pronto. Chamei 6211, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, vamos lá. Salvador, Azul Alfa Xe Delta, pronto para ingresso ao pátio 1. Cliente, Alfa Xe Delta, à vista Boeing da Gol, à sua esquerda. Afirmativo, no visual. Cliente, após passagem do Boeing da Gol, autorizado reboque para a posição 01, no pátio 1. Afirmativo, após a passagem do Boeing da Gol, seguirá para o gate 01 e chamará ao término Alfa de Delta, obrigado. Do Venda 17, reportagem do base. Reporte na base 2775. Confirmando então, segue agora para 1-7. Afirmo, para 1-7 já na perna do vento, reporta lá girando base. 7-5. Cliente. 62-1 ali, mantém 1-0. 5-5. Sim. E agora, confirme também como recebe? 5-5. Sim. 2775, livre pouso na 17, ventuno 80 graus com 5 nós, altímetro no 08. Ok, o 2775, livre pouso na 17, 75. 6219, na linha decola da 10, ventuno 80 graus com 5 nós. Linha decola no 062, 19. Torre, bom dia, Gol no 865, ponto de espera, pronto. Bom dia, Gol no 865, mantém o ponto de espera. Mantém, 865. Torre, Salvador, muito bom dia, o Azul 4958 estabilizou no localizador. Bom dia, Azul 4958, reparte externo. Portal externo 4958. Salve Salvador, Azul Alfa Estrela, finalizou o rebote para o Gate 1, muito obrigado, tenha um bom dia. Gente, Alfa Estrela Delta. Gente, aguarde autorização para pouso. Na sua escuta 4958. Azul 2775, Solo 40, táxi até o fim da pista, livre à esquerda na linha, chame Solo 121 decimal 1. Confirmando livre no final da pista? Afirmo. Seria a nossa próxima, a primeira esquerda aqui. Pode livrar aí, Quebec Mike Lima na Lima, solo 121 decimal 1. Solo 121 na Lima, graça 2775. Azul 4958, livre pouso na 10, vento no 80 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 08. Tá livre pouso para o Azul 4958. Lima 6211, decolado aos 40, controle 119 decimal 35, bom voo. 621, não chame controle, 119 decimal 35. Salvador, passarela 2229, bom dia. Bom dia, passarela 2229, reparte externo. Formará no marcador externo, passarela 2229. Prosseguindo o táxi, Azul 2775. Frequência do solo 121 decimal 1. 211, graças. Passando o marcador externo, controle de pouso baixo travado, passarela do 2229, já em contato visual com a pista. Gente, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, passarela do 2229. Azul 4958, solo 43, livre à direita, solo 121 decimal 1. 211. Passarela 2229, livre pouso na 10, vento no 80 graus com 5 nós, altímetro no 08. Vou no 80 com 05, ajuste no 08, livre pouso na 10, passarela 2229. 869, após o aterro da passarela da curta final, ali mantenho no 0. confirmando passagem de passaredo, linha mantém gol no 865. Gente 4958, informarei a entrada. Quem tá mantendo a posição, 4958. Solo, azul 2775. Tá mantendo a posição no ingresso, na entrada do parte 3, o 2775. Gente, azul 2775, temos aeronave da companhia para posição 2 Romeu. Sua posição prevista é a 3 Romeu. Livre ingresso, saquei a critério. A critério, o azul 2775 tá só bom, colega. Graças a Batango, Oscar Lima Hotel. Não, Oscar Lima Hotel, Solo Salvador. Solo 05 Barreira. Sim, para Batango, Oscar Lima Hotel, não temos o seu transponder ainda, aguarde coordenação por sempre. V2229, solo 45, livre à direita, solo 121, decimal 1. Em caso de falha de contato com o solo, mantenha a posição antes da taxa daquilo. Gente, 121, caso de falha, mantenha antes daquilo, 229. Paulo Salvador, muito bom dia, 2229 da passaria do Livro. 0, vento 180 graus com 5 lá. Nicolás, vento 0, boa noite, 65. Vai reportar na fila. Confie, passaria, reporte para ingresso na taxa de quilo. Para o ingresso já na fila, 2229. Paulo, copiou? Tinha que dar pra gente passar pra 3 ou 1000 aí, sem problemas? Pro solo? Não, não é pro solo, é pro nosso colega aqui da Azul, que tá aqui na nossa frente no Pátio 3. Dessa vez eles têm condições da gente passar pra 3 ou 1000 sem atrapalhar. Dá sim, senhor, pode ir. Obrigado. Para o ingresso naquilo, 2229. Gente, passarei do 2229 e mantém a posição. Mantém. Controle 1, decimal 3, 5, com gol. Sol Salvador, bom dia, Elton, Mike, X-Ray, Quebec. Mike, X-Ray, Quebec, prossiga. Bom dia, senhor. Autorização de remoque aqui da remota 14 para a ponte número 5, pátio principal. Gente, Mike, X-Ray, Quebec. Autorizado reboque para a posição 5, pátio principal. Reporte quando finalizado. Reportarei quando finalizar. Passarei do 2229, autorizado ingresso via quilo no pátio 3, posição prevista 2 Romeu, atente ao sinalizador. Ok, ingresso na quilo, 2 Romeu, 2229. Passarei do 2229, caso chame para outra sinalização, para outra posição, siga o sinalizador. Gente, 2229. Falou, passada do 2229, ainda não tem ninguém, nenhum box aqui. Gente, passarei do 2229 e informaremos da infraero. O Gol 649 está estabilizado no X-Ray. Gol 649, reporte certo. Reporta. Papatango Oscar Lima Hotel, estamos em contato com a sala AIS, o mesmo está retransmitindo o plano para a DT Recife. Plano 08. Autorizado por na 10, 2649. 649, solo 56, livre à direita, solo 12, um destino 1. 2-1, alô, Salvador, no 649, livrou. Gol 1649, livre táxi via Alfa, reporte para a entrada Juliette. Alfa, reporte para a entrada Juliette. Solo Salvador, Sideral 9975, bom dia, autorização para Galeão. Sideral 9975, cliente, ainda não temos o seu transponder, aguarde coordenação. Guarda. Juliette, vou no 649. Juliette, vou no 649. Vou no 649, autorizado. Táxi via Juliet para a posição 10, parte 1, posição 10. Gol 1649, na escuta do sol? Na escuta. Autorizado para a posição 10 via Juliet. 10 via Juliet. Mike Quebec. Mike Quebec. Aqui o teste do remoto na posição número 5. Paciente, Mike X-Ray Quebec. Obrigado, bom dia. Papatango, Oscar Lima Hotel, pronto para cópia? Papatango, Oscar Lima Hotel, autorizado para o aeroporto de Barreiras. Plano de voo visual, nível 105, decola da pista 17, após decolagem curva.